все моя и моя. Só querendo viver, hoje não vai dar não. Filha da fronteira morena, primeira canto pra que seja verdadeira essa canção. Laranjeira, caso você queira, eu me entrego nessa sexta-feira em tuas mãos. Eu falei pra você coisas do coração. Só pra não esquecer, toco esse violão. Da fronteira morena, primeira canto pra que seja verdadeira essa canção. Flor e laranjeira, caso você queira, eu me entrego nessa sexta-feira em tuas mãos. Índia da fronteira morena, primeira canto pra que seja verdadeira essa canção. Caso você queira, eu me entrego nessa sexta-feira em tuas mãos.